MachineCast. MachineCast. MCA. Somos os seis. Os seis biônicos. Sempre unidos, nunca vencidos. Biônicos. Somos os seis. Você agora pode ver. Cada um com seu poder. Uma família unida pelo destino e com poderes possíveis graças à miraculosa ciência moderna. Biônicos. Somos os seis. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje ele, Neilson Lopes. É, você tá falando igual radialista, hein, cara? Rapaz! Ó, vê só. Uma hora tem que aprender, né? Falou rapidão, bateu chutando e ligou. Olha o gol! Caramba! Tá doido! E aqui também junto com a gente, Eduardo Filhote. Fala galera, beleza? Tamo aí de volta em mais uma viagem bacana. Longa vida, velha máquina. Tá certo, tá certo. E aqui junto com a gente também ele, Spider. E aí pessoal, beleza? Bom, algumas pessoas já sabem que eu sou uma pessoa um pouco sem sorte, né? Esses dias eu achei uma frase que encaixa bem a minha situação atual, que é a seguinte. Se bater na madeira afasta o azar, eu tô precisando desmatar a Amazônia inteira. Não é mais azarento que eu, não. Você sabe disso. Você sabe disso que você não é mais azarento que eu, nem 1%. Cara, eu fico imaginando o que o Neilson teria que fazer, então. É. O Neilson, eu vou começar a compartilhar as minhas histórias de falta de sorte com você, entendeu? Ah, você vai entender o que eu tô falando. Depende do que é, né? Mas vamos ver. Não, você vai entender. Eu entendi. Tá bom. Bom, gente, como vocês perceberam aí, estamos hoje só nós quatro aqui. Nós vamos aproveitar aí que o nosso amigo Felipe Zu não está no cast para falar sobre os nordestinos, né, que merecem ser xingados. Véio. Não, mentira. Mentira. Tá molando lá a faca dele lá. A peixeira. Bom, pessoal, mentira, não é sobre isso não. A gente vai falar hoje sobre desenhos animados. Quem não parava na frente da TV pra assistir desenhos, né? Vários e vários anos a fio aí. E vamos ver o que a gente vai conseguir de nostalgia aí. Hoje merece, hoje promete, hein? Eu acho que vai ser épico o programa de hoje, mas vamos ver, né? Então, pessoal, eu quero pedir para vocês que ajudem na divulgação do MachineCast, passem o podcast para um amigo, compartilhem nas suas redes sociais, entrem no iTunes, deem as suas estrelas que vocês acham aí que a gente merece, né? Entrem no site, respondam as engraçaquetes aí que a gente faz aí com muito carinho e o pessoal gosta, né? O pessoal ou só o Zupão, né? Vai saber, né? Senta o dedo no like e deixa o oco aí nessa porra. Não é YouTube, Onísio. Então, pessoal, eu também queria deixar aqui um recado da Desert Studios, que a gente vai ouvir agora. Dificuldade em aparecer? Nós temos a solução. Desert Studio Produtora. Vídeos, jingles, spots, vinhetas e locuções em geral. www.desertstudio.com.br. Captou a ideia, brother? Desert Studio Produtora. Aqui você cresce. Certo, pessoal? Então, vocês já sabem, né? Se precisar de algum áudio aí, alguma locução, é com a Desert Studios, certo? Então, agora, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jace searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Sawboss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes. There's a power that comes from deep inside of you. Pessoal, vamos começar aqui então. Vamos falar sobre desenhos animados e o primeiro a falar sobre os desenhos animados que ele gostava, né? Nilson! Fala aí, Nilson! O que, que tu gostava? Rapaz, tu mesmo! Tinha tanto desenho bom, cara, na nossa época, né, cara? Hoje em dia é escassez, só tem porcaria de desenho, né, cara? Pois é, cara, mas a criançada gosta de ver Peppa Pig. Sei lá que porra é essa, nem sei o que é isso. Thomas, aquele da locomotiva. Nem sei o que é isso. Rapaz, se você falar qualquer desenho de hoje, eu nem sei o que é, cara. Dora Aventureira, eu sei porque eu tenho filha pequena, então, né? Eu também tenho filha pequena, mas eu não fico vendo essas porra, não. Mas tem que ter televisão pra ver. É, mas eu também tenho. Eu não tenho LCD, mas tudo bom tá aqui. Então tá, Nilson, fala aí pra gente, Nilson, o que tu assistia que tu gostava tanto? Cara, não sei se vocês lembram, passar na Manchete, os verguloides, acho que é verguloides não, o nome. Não, herculoides. Em algum lugar do espaço vivem os herculoides. Zok, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Gloop e Glip, capazes de adquirir em múltiplas formas. Conzandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, Os Herculoides, versão brasileira Cinecastro. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Os Herculoides. Isso, Herculoides, rapaz, esse desenho eu achava... Assim, meu hoje Deus, dia... o Nilson foi no fundo do baú, cara, puta foi que lá pariu, nos cara. Primeiros desenhos da Hanna-Barbera. Meu Deus, esse desenho, eu achava tudo que a Hanna-Barbera fez, eu achava bem diferente de tudo que ela fez, porque os desenhos que ela fazia eram meio bobinho. Mas esse, não que esse seja o furor do God of War, mas... Não, mas ele de fato é de uma linha mais adulta de desenhos da Hanna-Barbera. Sim, sim. Era tipo a saga dos heróis da Hanna-Barbera. Então você tinha o Space Ghost, você tinha o Homem Gavião lá, o Birdman, você tinha... Cara, Homem-Pássaro, não é Homem-Gavião? Hã? Homem-Pássaro, né? Cara, eu vinha até... Não, tinha o Homem-Pássaro também, mas tinha ele, acho que na época ele era o Homem-Gavião. Ah, tá bom. Não, tinha uns dois, na verdade. Tinha o Homem-Pássaro, que é o Harvey Birdman, e tinha o Gavião, que tinha até aquele rapaz, o cachorro que parecia o Scooby-Doo. Ok. Eu não lembro muito dos personagens, não, mas aquele tipo um dinossauro que vinha e dava uma cabeçada. Pô, era o meu preferido. Então ele soltava umas paradas e tinha um bicho gigantesco que se transformava em várias coisas. Ô, velho, eu gostava daquele que parecia uma gelatina. Então esse mesmo que eu tô falando. Era legal. Ele era doido. Ah, eu, vinha, Eu vinha do colégio, rapaz. É, tropeçando em cima de pedra, desviando de carro. Não, velho, não posso perder essa porra. Ei, Nilson, esses bichinhos, esses aí que falou que se transformavam em umas coisas, não é aqueles branquinhos que parecem um fantasma? Sim, sim. O nome dele é o... Fala aí, o Spider, tu sabe, né? É, eu sei o nome deles, o Gloop e o Glip, cara. Isso aí. Esses dois. Mitou. Mitou mesmo. É. Rapaz, eles salvavam eles direto, porque de vez em quando eles caíam de penhasco, eles salvavam e viravam paraquedas. Isso. Eu gostava do Igo, que era aquele golem de pedra. Rapaz. Ah, é mesmo? Tinha também tipo um dinossauro grande, tipo... Ele parecia um gorilão. Tipo um Charizard, né, cara, aquele bicho. Acho que era um dragão, não era? Mas um dragão, esse, hein, o Spider, esse, como é que é o nome dos bichinhos mesmo que tu falou aí? Gloop e Glip. Tipo, tinha um deles, ou um personagem que é igualzinho eles, de outro desenho, não tinha? Eu não sei não se não eram os mesmos. Eu lembro deles. Não, mas era um só. Era um só. Tinha em um outro desenho que fazia a mesma coisa, que se esticava, assim. Só não lembro qual era o desenho que eles participavam. Mas, você tá certo. Tinha um que, tipo, tinha até um bigode, assim, se eu não me engano. Nossa, bigode é mesmo. Era diferente, assim. Eu lembro disso também. Eu gostava bastante desse desenho, mas eu não... Tem muito tempo que eu não assisto, cara. Eu acho que a última vez que eu assisti foi nessa época mesmo. Eu nunca voltei pra assistir esse desenho de novo, assim. Se eu não me engano, eu conheci esses desenhos no Cartoon Network na época. Eu vi muito no... Assim, eu vi na Manchete, cara, esse desenho. Dava na Manchete. Talvez eu tenha visto na Manchete, não lembro. Mas ele passava na época dos Cavaleiros. Bem no começo. Passava. É porque você tava tão obcecado pelos Cavaleiros que só tinha óleo pra ele. Pode ser. Não, mas eu via o Herculoides também. Eu gostava também, cara. Space Ghost eu também gostava. Mas eu via mais no Cartoon Network eles. Space Ghost eu falava que era o Batman do espaço. Mas mesmo. Ele foi mesmo inspirado no Batman. É. Eu não lembro se eu vi Herculoides na Manchete ou se foi na Globo, cara. Não, passou Globo, na Globo também, na Globo, não passou? Acho que não. Na Globo? Nossa, sei lá, cara. Mas eu acho que passou na... Não, passou na Record um tempo atrás, cara. A Record? Olha só, tá aqui, ó. Eu achei que ele passou na Bandeirantes e na Manchete. Na Bandeirantes e na Manchete. Ah, então, na Globo também, ó. Ele passou na Globo nos anos 70. Ah, mama, daí então não fui eu que vi. Foi antes da Manchete. Maluco, esse desenho é do tempo dos nossos pais, mano. Cara, ele é de 67. 67, Nilson. Caraca! Ele é um dos primeiros desenhos do Hanna-Barbera. Ele é antes do... Me parece que ele é antes do Zé Colmeia. Teve duas temporadas com 36 episódios, essa porra. Dá pra ver que ele é antigo mesmo por causa da animação do desenho, né, cara? Que ele é bem de... Aquela animação não é aqueles animação rápida, é uns quadros mais lentos, né, cara? Mas é aquilo, né? Hoje, eu vi esse desenho mais ou menos tem uns 2 anos atrás. E, cara, a diversão era a mesma. E dane-se a animação e tudo mais. Eu me diverti do mesmo jeito, sabe como? Porque o desenho, ele tinha bons diálogos, cara. Não era coisa enfadonha, saca? Eu tô olhando aqui pra... Rapaz, tem 36 episódios, cara. Eu não sei se eu vi isso tudo, não. E os nomes do personagem, Nilson, só é o Zandor, a Tara, o Dorno, o Zok e o Tundro, o Igo e o Gloop e o Glip, que nem falou. O Trundo é o dinossauro, né? Isso, mas eu gostava mesmo do Igo. E o Igo é que é o cara de pedra lá, né? É, o Golem, né? O Golem. Eu achava legal que ele batia as mãos. Como na sessão da tarde, ele só se metia em apuros, né, cara? Só eu achei o dragãozinho ali parecido com o Breath of Fire, lá, o 4. Ele tá parecendo com o Charizard eu desenhando. Não acho. Ele parece com o Charizard verde. eu tô pra concordar com vocês, que eu acho que parece muito mais um Pokémon do que o dragão do Breath of Fire, cara. Ele parece aquele Dratini ou a evolução do Dratini lá, que é mais dragão. É, só que com o dentinho pra fora, assim, ó. Com o olho vermelho. acho que ele é um dragão with lasers, que eu acho que ele atira laser dos olhos mesmo. Isso, ele atira laser dos olhos, isso mesmo, cara. Eu lembro disso. Cara, era muito legal o Herculoides, cara. Pô. Não, e o nome do planeta, hein? Nome do planeta, planeta Quasar, é. Nossa Quasar. Senhora. E os inimigos, vocês lembram dos inimigos? Eu pô, não lembro dos Quasar inimigos, é o perfume, cara, da Boticário, velho. Eu não lembro dos inimigos, eu lembro só dos heróis ali, não lembro quem era o inimigo deles. É isso que eu te falei, rapaz, eu não lembro muito não, eu tenho que assistir de novo. Mas também, cara, tu tá falando lá... Eu não lembro se eles tinham, assim, tipo, um vilão fixo como inimigo não, saca? Eu acho que era mais sobrevivência, né? É, eu lembro que os episódios que eu tenho na mente que eu lembro eram sempre eles encrencados com alguma coisa relativo lá, tipo... Teve um episódio lá que os guri foi brincar com o Blip e o Blop e eles ficaram presos no vulcão que entra em erupção. Eram umas coisas assim, sabe? Caralho, você consegue lembrar, maluco? Eu não consigo lembrar, não, cara. Cara, eu lembro, sabe? Porque ele até recentemente ele passava no Cartoon Network. Tinha um bloco não, do Hoje ele deve passar no Boomerang, eu acho. É, isso que eu ia falar agora. Ele passa no Boomerang até hoje. Cara, esse dragãozinho que solta raio pelo olho, ele também solta raio pelo rabo. Ô, louco. Não lembrava disso. É a versão do Edu, cara. Ai, meu Deus. É, mas acho que não tinha mesmo um inimigo. Acho que eram coisas assim do dia a dia. Os inimigos apareciam meio que do nada, assim, sabe? Os episódios eram aleatórios, não eram seguidos um do outro, não. É, não, acho que não mesmo. Era tipo como seriado, não tem um dia após o outro e acontecendo coisas diferentes, né, cara? E apareciam outras criaturas, assim, outros alienígenas da vida. Era bem variado. Eles tinham inimigos no próprio mundo e tinha inimigos que vinham do nada, assim, que... Esses desenhos aí, meu pai gostava de assistir comigo, mas se ele... Também é de quando ele nasceu, né, cara? Por que não vai gostar de assistir? Meu pai é mais velho, meu pai é de 52. E aqui nem a gente tá vendo, que tem uns extraterrestres que chegam ali. Uns mais velhos que os outros. Era bem legal, cara. Hércules era legal. Boa escolha, Nilson. Era muito bacana, cara. Pô, era desenho das antigas, cara, que... Pô, você vê, 67... Quando que vocês foram ver isso aí? 85, 86, mais pra frente? Ah, eu vi por essa data aí, 90, então, 90, 89... Eu vi mais pra frente disso, porque eu nasci em 84. É, eu vi 90, 80 e pouco. Acho que 94, por aí. Mas via mais ou menos nessa época, que era a época dos Cavaleiros e tal, que era a época que... Mas vi esses desenhos da Hanna-Barbera e tal. Então, foi nessa época, entre 90 e 98. Pois é, por aí. E vocês lembram do que o Randor fazia lá no... Ele gritava, Herculoide! Herculoide! Não lembro não, cara. Ó, eu tava lendo um pouco aqui, os Herculoides tinham uma missão, entre aspas, de manter o planeta intocável, manter o mais primitivo possível, longe de tecnologia. Então, quando os invasores apareciam, normalmente eles queriam implantar ou extrair alguma coisa do planeta, então eles defendiam o planeta. Ah, legal. Beleza. E não era um pilão fixo. E eles eram RTS, então, você tá dizendo. Xirra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Então tá, vamos pular pro próximo aqui. Então, Ricardo, fala aí, Ricardo. Caramba, o desenho que eu escolhi aqui, vamos ver, né, cara, se vocês vão gostar ou não. Mas o título do desenho é Thundercats. Thundercats are on the move. Thundercats are loose. Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, que? Tô nas galáxias agora. Pariu! Puta merda, cara. Thundercats, cara, que desenho foda, cara. Fala aí, Spider, fala aí. Fala, cara, que eu tô agoniado. Thundercats, aqui. Quem viu, quem presenciou Thundercats aí no começo ou depois nas suas várias reprises sabe que foi um desenho foda para caralho. Muito foda. Tipo, passava na Rede Globo e tinha uma sequência, né? Não era só, não era tipo, episódios aleatórios, tinha uma sequência, apesar de que você podia ver os episódios independente da ordem, que era bacana do mesmo jeito. O único problema é que passava só os domingos. Não, tá louco? Na época eu vi, que eu vi era só domingo. Não, eu minha... lembro de ver no SBT. Nossa, Eduardo, tá louco. Caramba. Não, eu vi na Globo primeiro, hein, cara. É na Globo. Eu vi na Globo também. Passou nos dois. Mas eu me 20 anos depois no SBT, eu acho. Viu 20 anos depois. Tá escrito, tá escrito no Wikipedia que ele foi na Globo em 1990. Então foi nessa época mesmo que eu vi. Eu lembro que era bem moleque. Eu vi também, eu também. 1990, maluco, tem tempo. Thundercats, pra vocês terem ideia, passou no SBT depois, colado com Silverhawks. Silverhawks, cara, que é exatamente. É exatamente o que eu ia dizer. A Silverhawks também foi feita, é dos mesmos produtores do Thundercats, né? Então, assim como o G.I. Joe também foi. Isso. O Thundercats eu era alucinado, né, cara? Porque além da história ser muito bacana, assim, e tudo mais, e os personagens serem muito carismáticos, eu era maluco, cara. Eu saí correndo pela cidade procurando revista em quadrinhos, tudo que eu podia achar naquela época, eu pedia pra minha mãe comprar. Eu lembro claramente de eu passando todas as bancas da Rua 15 aqui de Curitiba, que é uma rua famosa, procurando a revista em quadrinhos dos Thundercats, cara. Pô, era muito bacana, cara. Era muito legal. Uma coisa interessante do desenho dos Thundercats é que ele fazia parte de um, tipo, um pacotão de desenhos que a Mattel encomendou, que na época a Mattel lançou primeiro os brinquedos, não existia desenho, quadrinho, nada. Primeiro existiram os brinquedos. Aí os brinquedos fizeram tanto sucesso que a Mattel encomendou os desenhos animados. Aí no pacotão veio He-Man, She-Ra, Comandos em Ação, Thundercats, Silverhawks e um outro lá de negócio de bombeiro que eu não lembro o nome. Que era um pessoal de bombeiro, de resgate, eles usavam umas armaduras que voavam. Ah, eu acho que eu sei o que é esse. Eu lembro esse desenho aí, cara, mas não lembro o nome não, cara. Fazia parte dessa leva dos desenhos que foram encomendados por conta dos brinquedos, saca? Que fazia sucesso. Eu acho que é o meu segundo desenho de hoje. Mas o Thundercats era aquele que até o pai e a mãe assistiam, porque ele não era um desenho, assim, com muita violência, pra você ver que eles não abatiam os inimigos deles, eles só desmaiavam na porrada. E os Thundercats é pra mim é chumpeado do Star Wars, né? Eita, em que sentido? Em que você sentido, acha? Por exemplo, o Chaga ali como fantasma, que nem o Kenobi, né? Kenobi, é uma referência no Kenobi. Caso. Ou o Lion como o último dos, né? Isso, exatamente. Mas a história dos Thundercats é muito interessante. Conta um pouco aí, Ricardo, se tu sabe. Cara, a história do Thundercats é o seguinte, né? O planeta deles, conhecido como Tandera, né? Tava pra ser destruído, né? Então, ia ser destruído, então eles estavam na iminência da destruição, fugindo do planeta, né? Pode ver que é uma mistura de chumpiação, né? É, tem um pouco de Superman aí, tem um pouco de tudo, por assim dizer, né? Mas o fato é que todos os Thundercats são colocados em cápsulas de animação suspensa, que dizem, né? Criogênicas, como assim a gente pode dizer. Isso. E eles são colocados na nave pelo Jaga, né? Que fica no planeta pra salvar todo mundo, se sacrifica por todo mundo. E o Lion é o menor de todos, né? Então, Ele é criança junto com o Willy Kitty e o Willy Cat. Exatamente, o Willy Kitty e o Willy Cat. A diferença é que o tempo da animação da cápsula do Lion é diferente. Não, ela estragou. A cápsula, durante a fuga, na hora que eles estavam fugindo com a explosão do planeta, a cápsula do Lion quebrou. Isso mesmo. Então, é isso que eu ia dizer. Na verdade, ele é diferente porque deu esse problema. Nesse ocorrido aí do Lion, né, ele acorda, quando chegam no planeta lá, ele acorda muito mais velho, né, e... Diga-se de passagem, no terceiro planeta, né? No terceiro mundo, né? Por assim dizer. Terceiro mundo. Terceiro mundo. Então, quando eles chegam no planeta refugiados, o Lion já tá crescido, assim, né? E os outros Thundercats se surpreendem, porque eles lembram, né, a lembrança que eles têm dele criança, né? Isso. Cara, eu fui saber disso daí, olha, muito recentemente, porque eu não vi os primeiros episódios, então não fazia ideia. Puxa vida. Eu fui saber disso aí por causa do reboot que fizeram, né? Que isso, conta, o reboot é muito foda, cara. É, que eles contam o começo de tudo, né, velho, no caso. Eles contam bem mais detalhado. Muda muito do desenho original, cara. Mas ele ficou muito bem feito, velho. Ficou muito foda porque ele mistura... Ficou muito bem feito. Ele mistura anime, né, cara? Com os traços de anime. Foi uma releitura que deu muito certo, na minha opinião, cara. Isso, até realmente. Essa questão do reboot, essa questão do anime, se vocês repararem, o traço de Thundercats, ele não é muito ocidente, ele tem bastante de oriente. Então, isso, ele é tem bem oriental. Anime, né? Ele é bem oriental. E a razão disso é porque o estúdio encomendou realmente pra desenhistas japoneses fazer a animação. Oh, tá. Tanto acertado. Que na terceira temporada do desenho, surgem os inimigos lá que são eles são purinho coisa de japonês, cara. Os Lunataks. Eles são purinho de japonês, cara. Os poderes místicos que eles usam, o estilo de desenho de cada personagem, o design dos personagens. E me tal. Diz uma coisa assim, e de vocês aí, qual é os personagens que você mais gostava dos heróis aí? Mas dos heróis eu achava massa era o Lion mesmo, cara. O Lion? E tu, Ricardo? Eu gostava da Chitara, cara. E tu, Eduardo? É o Tigra. Ah, eu sabia, eu tinha certeza, cara. Eu tinha certeza que era o Tigra. O Tigra é igual o Hulk, né? Não. O Tigra é o Tigra invisível. É o do Chicote. O Pantro que era igual o Hulk. É o Pantro, é isso. E eu ia dizer que o meu, que eu mais gostava era o Snarf. Eu tinha certeza. O Snarf era legal. O Snarf era legal. Além de tudo, tinha o Willy Kitty e o Willy Cat. Exatamente. E tinha o Jaga, que aparecia nessa forma fantasma de ser, né? E mais pra frente apareceu aquele outros dois, né? O velho ceguinho e o... É o Bengali, a Pumaira e o Lynx. A Pumaira não conheço. Ô, velho, você tem quantos... Você tá bem, Edu. Esse cérebro seu tá bem sendo usado, hein, bicho? E o nome disso é Google. Né, cara? E aparece o sobrinho do Snarf, que é o... Ah, é? Eles chamaram de Snarfinho. Snarfinho. E dos vilões? Cara, dos vilões tinha o Escamoso. O Abutre. Tinha o Munhá, obviamente, que era o principal, né? Não, mas não tô perguntando quem é. Qual você gostava? O Escamoso só se ferrava, hein, bicho? Só tomava no rabo. O Escamoso era legal. Tinha o Simiano também. O Simiano era meu preferido. Vilão, cara. A galeria de vilão era muito grande. Você não, tinha legal, os mutantes ali. Não, você tinha o Hammerhead e o Hammerhand e os piratas. Você tinha aquele caçador espacial. E tinha as Amazonas, né, massa, também, né? Elas eram aliadas. Elas eram aliadas. Sim, eu sei. As Amazonas, os Robberbills. Robberbill, igual que era. Aqueles robozinhos, né? Sim. Os Hollerbergbills. Outra cópia chupinhada lá do Star Wars. Dos Ewoks. Dos Ewoks. Mas quando aparecia o Munhá também... Igual os espíritos do mal. Tá, parei. Na forma decadente, em Munhá, o Reverendo! transformação deles. A transformação épica. Dele é bem legal, era bem épica, legal a animação. Épica. Cara, é um dos jargões mais famosos dos desenhos até hoje, é a frase de transformação do Moonha, cara. Isso fez tanto sucesso que eles até incluíram também no Silverhawk. Sim, que o... Ah, é verdade. A ameaça do monstro estelar era foda. Prepare pra transformação! Sim, chefe. Ai, que maravilha, chefe. Ai... Vai o estelar do limbo. Me dê o poder. O músculo. Ameaça da força eterna. E inclusive era o mesmo dublador, né? Verdade, cara, o mesmo dublador. E eu o dublador... não lembrava que era o mesmo. Mas é. E o dublador do Lion no desenho era o dublador do Bruce Willis. Olha aí. Eu lembrei. E no Silverhawks, o Pantro, que era o dublador principal, né? Aí ia lembrar demais na cabeça. Eu lembro. Eu tenho na cabeça as coisas, mas as boas de todo mundo, eu não lembro, não. Mas uma coisa que o desenho deixava bem contraste, assim, evidente, era a questão tecnológica, né? Os Thundercats eram bem evoluídos, né, com relação... ao planeta em si, né? Sim, eles tinham... tanto que eles construíram a... O planeta era primitivo, né? O planeta era primitivo, tanto que a toca dos gatos lá foi construída com restos da nave, né? Isso, puta merda, construíram um troço pra aquele com restos. Ah, é foda. Você lembra o Spider que eles viviam atrás do tal do Tandrillion? Que é, isso eu tô falando isso, de cabeça. Isso, Tandrillion, exatamente. Sim. Era o combustível, era o combustível isso. Deles lá, cara, pra mover os veículos. Agora me digam uma coisa. Vocês não aquele tão, assim, tanque. O Thunder Tank. Thunder Tank. Cai, quem aqui não tá sentindo isso. Falta do Felipe dizendo assim, eu tinha o Thunder Tank. Cara, meu vizinho tinha o Thunder Tank. Então eu vou ostentar um cadinho então, porque eu tinha o Thunder Tank, cara. Eu tinha o Thunder Tank, eu tinha o Lion, o Pantro e a Chitara de bonequinho. Eu sou rica! Caraca! Tinha a luva. Aí vinha um negócio, era a luva com a espada. Aí a espada encaixava na luva assim tal, você apertava o botãozinho, o olho de Tandera acendia. Olha só. E você puxava ela assim, ela crescia, sabe? Ficava travada. E você apertava o botão, ela destravava e ficava no sempre tamanho da água. Tem um rico pra ostentar no cast, não cara, adianta. Você só não aí. Tinha a toca dos gatos, Edu. Então, Edu. Pô, meu vizinho. Mas eu tinha, quando a gente for falar de... Olha aí. Eu falo, mas... É só, o meu vizinho tinha a toca dos gatos, cara. Puta que pariu, cara. Caraca, que inveja, cara. O meu primo, ele é quase 10 anos mais velho que eu. E na família da minha mãe, são duas irmãs e 5 irmãos. Então a minha mãe é a mais nova e a minha madrinha é a mais velha. Então as duas são muito ligadas. Eu e meu primo, a gente cresceu como se fosse irmão. Então muita coisa... que o meu primo ia desfazendo, em vez dele jogar fora e tal, ele dava pra mim. Então essa coleção toda, eu ganhei ela toda de uma vez só, sabe? Nossa, os bonequinhos dos Thundercats, aí a coleção do He-Man, os negócios, aí foi muita raça de bonequinho, cara. A única coisa que eu tinha do Thundercats era aquela espada de plástico do Lion. Era a única coisa que eu tinha de brinquedo daquilo lá, era aquilo lá. Eu ficava igual doido dando cepada nos outros. Eu tinha. Eu imagino você dando cepada nos outros. Até me perdi aqui. Eu tinha de boneco, eu tinha o Lion e só. Também o Lion tinha uma espadinha assim na mão e a luva também. E só, cara. Eu, aliás, se duvidar, eu tenho esse boneco até eu hoje. Eu não tinha porra nenhuma, não tinha nada nessa época. Carai, quanto mais pra mim, trás, eu não tinha porra agora nenhuma. Agora fala de mim agora, filho. Mas eu não falo de ti. Eu sempre me identifiquei contigo justamente por causa disso. O que tu quer falando aí? Cruel aí. Tu pegava dinheiro do pão, eu pegava dinheiro da carne e é isso aí. Outra coisa que eu achava bacana no desenho, que muita gente já deve estar escutando aí falando, pô, esqueceram de mencionar lá, é que cada Thundercat tinha sua habilidade, né? Exatamente. Sim. É, isso era uma coisa e um dos episódios mais bacanas dos Thundercats é justamente o episódio que o Lion, pra se firmar como líder dos Thundercats, pra todo mundo reconhecer ele como líder, ele tinha que desafiar cada um exatamente. Na sua especialidade. Exatamente. Putz, era muito massa esse episódio. Foi muito foda esse episódio. Nossa, cara. Velho. Até o Snarf melhores. Ele teve que desafiar, né? Foi? Até o Snarf. Até o Snarf. Mas imagina ele tentando bater de frente com o Pantro, com toda aquela força, né, cara? Sim, é, mas o Pantro treinava ele, então. Sim, e ele faz isso, ele peita o Pantro. É, ele peita, ele peita. Oh, é muito bacana esse episódio. Ele corre contra a Chitara, ele agora, tenta imagina, ser mais furtivo que o Tigra, mais tu imagina, forte que o tu imagina uma cabeça de criança, né, e o cara tem essa responsabilidade, né, cara? Peraí, ele é o Solid Snake misturado com o Splinter Cell, maluco. Caralho. Então, o Spider, termina aí a tua consideração e vamos pro próximo. Pô, um dos meus desenhos prediletos aí, cara. Os meus também, cara. Que não são categorizados, apesar de ter essa. Fala aí. Os nossos, né? Os nossos desenhos prediletos. É, até agora os dois que foram falados. É, os nossos, exatamente. Nosso que não goste desse desenho, cara. Ah, deve ter. Ah, eu duvido. Eu duvido. Também duvido, cara. Só se for muito... Só se nasceu há 10 anos atrás. Aí eu não falo nada, não. Deve, cara, eu não... cara que nasceu 10 anos atrás, olha a nova saga que é foda pra cacete. É, ué. Pode ser. Elas por elas. Mas o... Pô, Thundercats, cara... tá nos meus top 10 de desenhos aí favoritos, com folga. Tá no top 3. É, pois é. Eu nem lembro, faz tempo que eu fiz meu top 10 mas, de desenhos, mas certeza que deve estar aí nos top 3, com certeza. Deve só pra perder pra Dragon Ball e mais um ou outro aí. Não, mas aí Dragon Ball é outra categoria. É, pois é. Dos ocidentais, por assim dizer, né? Então... Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre desenhos, assim, porque alguém me marcou na corrente lá no YouTube. Aí foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Olha bem só. Antigo mesmo. Vamos deixar no post pros ouvintes prestigiar. E vejam que aí. O nome da corrente é os 5 desenhos que marcaram minha infância. Nossa, eu lembro aí desse vídeo. Agora, pra escolher 5 desenhos entre 1 milhão de desenhos bons naquela época, muito foda, muito foda. Então, Spider. É isso, vejam Thundercats, 130 episódios, muito bem distribuído, história riquíssima, Thunder, animação excelente. Thundercats. É, vale muito a pena. vale muito a pena. Beleza. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Então, Eduardo, fala pra nós, Eduardo, qual o desenho que tu escolheu aí, Eduardo? Cara, o desenho que eu escolhi, eu tenho certeza que vocês viram. O Neilson, eu sei que vai se identificar mais, porque a gente recentemente comentou muito sobre esse desenho. É DuckTales. Aí vem o furacão, vem emoção. Vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos do Caçadores de Aventuras. Tá que pariu, cara. Lá vem o furacão. Vem. Pessoal, sensação. Chorando. Caraca, eu estou aqui suando pelos olhos aqui. ouvindo a trilha. Cara, DuckTales era um desenho, tipo, eu chorava pra poder assistir DuckTales, velho. Se era tivesse que... bom. Eu lembro de um dia, eu era tão ficcionado, que eu lembro de um dia, eu tava passando mal, eu tava doente, eu tava muito doente mesmo. Minha mãe, na época, quando eu era criança, eu tinha problema de bronquite, de asma, então eu tava passando muito mal, minha mãe levou... Fui correndo pro hospital e tudo, tive que ficar internado lá no hospital pra fazer nebulização e voltar a respiração ao normal e destravar a garganta, aquelas coisas todas. Que quando deu hora da gente vir embora, eu chorei, não, vamos de táxi pra gente chegar rápido, nossa, não sei o que e tal. E eu tinha que tomar remédio, era injeção. O que que eles usaram de estratégia pra mim poder tomar injeção? É. Colocaram o desenho pra mim poder assistir, que eu tomei injeção, que eu nem senti a dor da injeção, que tão compenetrado que eu tava no desenho, cara. Caraca. Ai, sério. Calma, eu lembro até hoje qual episódio que tava passando. Era o Olha episódio só. Que o... Era o episódio pegaram, que o... Ah. Pegaram por trás, você nem sentiu, né, velho? Nem sentiu senti, a picadura. Sei, deu nem pra sentir a picadura dessa vez. Caraca. Ah, era o início, era o início. Era... O episódio, cara, eu lembro até hoje qual episódio que era. Era o episódio que o Patralhão, que era um personagem que apareceu já pro fim do desenho. Sim, sim. Ele apareceu e ganhou a armadura do Robopato. Robopato! Aí ele tava lá com o professor Pardal e tudo. Não, tem que colocar uma senha. Aí ele pegou e falou a palavra baboseira 3 vezes. Aí ele pegou... Baboseira, baboseira! Aí ele chutou uma pedra, bateu ele, baboseira, baboseira, baboseira, e pá, a armadura veio, montou nele e tal, ele virou o Robopato. Cara, eu fiquei tão fissurado quando eu vi, não tava nem acreditando, falei, nossa, que legal, não sei o quê. Minha mãe só virou assim, viu? Nem doeu, eu não doeu o quê, mãe? Tô vendo desenho aqui? Cara, e esse episódio que você falou aí, Edu, era um dos episódios mais, realmente é um dos episódios mais marcantes que também ficou, assim... cravado na minha mente, cara, esses episódios. Ô, Edu. Oi. E com certeza os ouvintes sabem que o Robopato é chumpiado, né, do Giban. Giban não, Robocop. E pra entender mais sobre o Giban, ouça lá o Machine Cast 7 e 8. Pronto. Isso, o 7, exatamente. Se você não sabe, vá no Machine Cast 7 e 8. Isso. É, vai lá entender referência. Cara, mas olha, tudo, eu acho que não tinha nada no DuckTales que eu não gostasse. Sempre tinha uma coisa ou outra num desenho que uma coisinha chata, assim, pô, hoje vai ser isso, pô, hoje vai ser aquele personagem. Pô, não, cara, DuckTales era legal, o Tio Patinhas era legal, os sobrinhos era legal, os Capitão Boing era legal, os irmãos... O Lula e a Dilma Petralha era legal. Os irmãos Metralha. Ah, os irmãos Metralha. Irmãos mesmo. Metralha. Isso. Eu lembro de um episódio da Mamãe Metralha, cara, que ela acionou o Tio Patinhas na justiça, que ela tinha casado com ele e não foi reconhecida. Aí ela estava no fórum, cara, na frente do juiz, assim, ela apresentando os documentos, até com foto do casamento, sabe? A foto colada do Tio Patinhas recortada, assim, com um adesivo do lado. Dava nitidamente pra ver que não é. Só querendo aplicar o golpe. E o Capitão Boing era massa também, todo desastrado, maluco. Sempre. Não tinha uma vez que ele conseguisse aterrissar sem explodir um avião, né, galera? Era muito legal. Era muito bom, cara. O Capitão Boing fez tanto sucesso que teve um desenho só pra ele depois, né? Sim, é verdade. Que foi o Spin Tails. Uhum. Tailspin. Tailspin, isso. Teve até jogo do Tailspin, inclusive. Sim. Fala aí. E não só isso, ele também foi um personagem que ficou tão legal que no outro desenho da Disney, que era o Darkwing Duck, tinha o Capitão Boing também como personagem protagonista lá junto, da equipe principal. Que, por sinal, o jogo também é muito bom. Vocês lembram que também tinha o Bafo também no desenho? Bafo de... Na verdade, o Bafo, ele aparece em vários episódios, cara, mas ele aparece em... picado. Sim, mas ele é um dos inimigos também, cara. Mas ele sim, é um dos não inimigos. É aquela, ele é um inimigo constante. Os inimigos da série mesmo eram os Irmãos Metralha, A Maga Patológica e a o... A Maga Patológica. Maga Patológica, isso. E o... Madame Mim aparecia também, não aparecia? McMoney. Quem? Panduro McMoney. Panduro McMoney. Madame Mim aparecia também, não aparecia? Panduro McMoney era legal que eles ficavam competindo com o Tio Patinhas quem é que era mais rico, né? Sim, era, ele era o rival do Tio Patinhas. É. Os dois eram escoceses. Era o segundo mais rico. E sim. Tinha uma, os tinha dois começaram a... juntos a corrida do ouro deles. Isso. Tinha um tal de Asnésio também, lembra? Asnésio. O Asnésio era o amiguinho do Sulfur. E não podemos esquecer do Professor Pardal, né? Sim, sim, cara. O Professor Pardal é um dos principais personagens do desenho. Nossa, um dos, com certeza. Um dos episódios que eu mais gostei, não sei se vocês lembram, que era o episódio do Pepe. Não. Alguém lembra? Não vou lembrar. Então, nesse episódio, o Patralhão fez uns comerciais lá pra vender um bagulho na TV. Então, ele fez a história da Chapeuzinho Vermelho e algumas outras histórias. E na história, ele botava que o produto era Pepe, sabe? Tudo era Pepe. O Lobo Mal pegava a cestinha da Chapeuzinho. Ah, me dá logo o Pepe aqui, não sei o quê. E aí, tudo era Pepe. Mas só que não mostrava o que era o Pepe. E as pessoas estavam alucinadas querendo comprar Pepe. E ele não sabia o que fazia. Porque aqueles comerciais não eram pra ter ido pra televisão. Foi um acidente. E aí ele tava no laboratório do Professor Pardal, e aí ele encontrou um chiclete que quando a pessoa mastigava e fazia uma bola com um chiclete, ela flutuava. Então ele botou aquilo ali pra vender, e o Professor Pardal disse pra ele que não era pra fazer, que tava em teste ainda. E aí quando ele botou pra vender, assim, as pessoas compravam, era só Pepe, era parecia o Stuff, tá ligado? E aí todo mundo... pegava Pepe e as pessoas faziam competição de Pepe, assim, pra ver quem fazia uma bola, ia mais alto e coisa e tal. E aí, no final, as pessoas que mastigavam o Pepe ficavam flutuando, assim. E não caía nunca, porque por causa do efeito que o Professor Pardal disse que poderia ter. Foi muito legal. Esse episódio não me esqueço nunca, cara. É muito bom. Cara, e também, de vez em quando, o Donald aparecia pra Donald também. Pras aventuras deles, né, cara? Isso. Aliás, ele apareceu no primeiro episódio, né? Sim. Porque ele foi deixar os sobrinhos lá com o Tio Patinho. Sim. Eu não lembro de outro personagem, mas Peninha aparecia, Zé Carioca aparecia. Não, aparecia. Não, né? Gastão aparecia, com certeza. Gastão aparecia. É. Aparecia o... Teve um episódio que apareceu... Ah, era só essa galera. Só essa galera, né? Eu lembro que... Algum parente deles e tal, de alguma história, quando falava do passado, do Tio Patinhas e isso, coisa e tal. Aí aparecia. Eu não sei se vocês lembram aquelas revistas em quadrinhos da Disney... Que tinha aqueles super almanac especial lá, que vinha com 24 histórias. Nossa, pra caralho, muita coisa. Era muita coisa. Pô, eu tinha vários daqueles e, pô, eu me matava. Eu não gostava daquilo justamente por causa disso, era muita coisa pra ler. Nossa, cara, eu lia direto aquilo lá. Eu não gostava, eu preferia a Turma da Mônica. Nossa, não, eu li muito Walt Disney. E quando saiu o DuckTales, apesar de já ter os outros desenhos da Disney e tudo mais, o DuckTales vinha com uma animação diferente, mais fluida, uma cor diferente, os personagens novos, né, que a gente nunca tinha visto em desenho, junto com alguns antigos, né, outros que não tinha tanta participação, assim, igual os sobrinhos do Donald, apareceram em um outro episódio do Donald lá, mas ali eles eram mais constantes, né. E, pô, eu gostava muito do Tio Patinhas, da história do Tio Patinhas. Então, pra mim, ver a personificação ali no desenho foi uma coisa muito bacana. Então, eu era, cara, viciado, né? Eu ligava pro programa do Sérgio Malandro pra participar por causa do DuckTales. Esse tipo de coisa, entendeu? E esse seu comentário aí abriu pra poder falar umas curiosidades aqui do DuckTales. Uma delas, e talvez a principal de todas... é que a maior parte do desenho, ela foi retirada diretamente das histórias em quadrinhos mesmo, saca? A maior parte delas é da saga da família Pato, que foi escrita pelo Carl Barks, que é um dos maiores roteiristas e desenhistas que trabalhou pra Disney e tal. Então, pegou toda a história da saga da família Pato, que olha é uma só. Série de quadrinhos que o Carl Barks publicou ao longo, me parece que foram de 10 anos de publicação. Olha só, se tu falasse isso pra gente na época, a gente com certeza ficaria muito mais espantado com isso, né? Muito mais surpreso. Hoje em dia, como a gente sabe que todos os filmes são baseados em alguma coisa já feita, já não fico tão surpreso, né? Não é, cara? Pois é. Mas eu não sabia desse detalhe, então... Não, eu também não sabia. Eu tô dizendo justamente isso pro Eduardo, né? A surpresa seria muito maior se ele falasse isso pra gente na época que a gente assistia. Sim. Então... que jamais ia imaginar que aquilo ali era uma história que já existia num quadrinho. Nossa, sim, eu acho que por isso que eu pra mim era por isso que eu gerava tanta identificação, assim, porque tudo era muito parecido. Mas se você não tivesse visto nunca as histórias e visse o desenho do nada, você também ia gostar. Da mesma Sim, forma. É, ele era muito fácil de você simpatizar com os personagens e com as situações. É. Ah, era. Personagens muito... preferidos de cada um aí. Cara, o meu personagem preferido era o Tio Patinhas mesmo, cara. Eu era muito fã do Tio Patinhas. Gostava muito do jeito dele, muquirana, de fazer as coisas, saca? Eu gostava do Patralhão, cara. Depois que o Patralhão apareceu, pá. Pra mim... Ah, cara, eu vou me retratar aqui. Porque, na verdade, o personagem que eu gostava mesmo... Ele aparece muito no final do desenho. Mas é um personagem que, quando ele apareceu, cara, foi o auge do desenho. Que Isso. foi o Buba. O patinho pré-histórico. Ah, o cara das cavernas lá, né? Isso. Puta, que chamou, beleza, que chamou patinhas de pitinhas. Pitinhas! Cara, o Buba foi um dos personagens mais geniais que já tiveram naquele desenho, cara. Eu lembrei de um outro inimigo aqui que você falou. Você tá falando dos personagens que a gente gosta, mas tinha o Mancha Negra. Vocês lembram do Mancha Negra? O Mancha, ele na verdade apareceu em um único episódio. Então, mas pô, eu achava muito massa o Mancha Negra, cara. Ele é um vilão muito bem bolado, cara. Só eu e você lembramos, né, Edu? Porque... Eu não lembro do Mancha Negra, cara. Nossa, cara, o Mancha Negra é muito bacana, cara. Ele é tipo, como se fosse um fantasma. Lembra, Nilce? Um fantasma, assim, só que preto, sabe não, como? Não lembro não, cara. É, imagina uma sombra com olhos. Não, sim, saca? Sim. É pois o Mancha Negra. Pois é, eu acho que Flash, assim, veio na minha cabeça, assim, mas eu não lembro de nenhuma história com ele. É porque ele era muito antagonista das histórias em quadrinhos do Mickey. Ah, ok. Nilson não falou o personagem predileto dele. Rapaz, eu não tinha muito. Eu gostava de todos, cara. Eu achava todos bem colocados em determinadas coisas que eles faziam. Eu achava eu legal. Eu duvido, cara, que alguém saiba aqui quem dos trigêmeos lá. Ah, não sei, não, cara. Como que? Quem é quem dos trigêmeos lá? Sem olhar no Google aí. O Guinho, o Luizinho, o Zezinho, né? Ele é o Guinho. O vermelho é o Guinho, o verde o Zezinho e o azul é o Luizinho. Errou. Acho que você inverteu algumas, porque eu lembro que tinha azul, cor relacionada. É, o azul é o Luizinho, que é o Liu. É. O vermelho não é o Huey, é o Guinho. O Guinho verde. Ah, tá. Então foi aí que eu errei. É. Eu só tinha certeza do Luizinho, que era o eu azul. Eu tô falando de cabeça, eu acho que é isso. Eu lembro que tinha as cores, eu lembro que tinha. Isso. Ó, o Guinho é o vermelho, o Zezinho é o azul. Nossa, erremos o completamente. O Luizinho é o verde. Erremos completamente. Erremos tudo. Ixi. Falamos duas sequências e a terceira que é certa. Né? Tá bom. Bom, gente, e agora? Ô, e você não vai perguntar meu personagem por Ô, Spider, claro, Spider. Fala aí, cara, qual o teu personagem favorito, cara? Cara, capaz. Eu não ia conseguir dormir hoje sem deixar tu falar qual é o teu personagem favorito. Meu personagem predileto é o Tio Patinhas mesmo, cara. Porque eu acho a história dele muito massa e porque eu tenho um pouco de pandurismo também, né, cara? Então eu me identifico com ele. Entendi. Você dá tchau de mão fechada, né, miserável? É. Eu não sou panduro, cara. Eu sou econômico. Sei. Tá certo. Isso cê aí. Você deve guardar suas moedas no seu cofrinho mesmo, né? É, eu tenho um e tenho outro que é o fundo falso, entendeu? É isso aí. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Então, é minha vez e com certeza eu não vou desapontar os nossos queridos ouvintes sem antes, a gente não vai terminar esse episódio sem antes a gente falar de He-Man. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacate, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! A Gato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Essa eu vi chegando de longe, hein? Eu tava pensando quem que ia falar do He-Man, hein? Inclusive, eu tenho uma história antiga pra contar da época que eu era bem molequinho mesmo, 3, 4 anos, cara. Beleza, conta aí então. Primeiro fala aí do desenho que a gente vai falar. Cara, He-Man, pra mim, tem um dos melhores disfarces que um super-herói pode ter. Ele simplesmente fica bronzeado. Eu ficava surpreso que ninguém reconhecia o super-homem de óculos, né? Ele só... Não, o He-Man não fica bronzeado. Pera aí, o Superman tira o óculos, deixa de ser o Clark e é o Superman. Beleza, era um disfarce sensacional, mas o He-Man fica bronzeado e fica com a voz grossa. E fica só de cueca. Mas o Adam também é só de cueca. Não, ele usa calça, cueca, blusa e colete. Exatamente. Ele usa uma calça rosa. Sim, cueca por cima da calça. Camisa branca e realmente, rosa por cima. A calça foi um grande disfarce, ajudou bastante. Que pariu, cara. Calça rosa que eu tô ligado que o Edu se amarra. Queria até pegar o mesmo modelito. Meu Deus do céu. Cara, a Tila ficava indignada querendo saber quem é o He-Man. Meu Deus do céu, quantas pessoas tinha em Eternia com aquele cabelinho de chamel do He-Man, cara? Tudo errado, né? Meu Deus do céu, cara. Só tinha ele e o Adam, cara. Como é que ela não sabia quem era quem? Acho que as pessoas tinham 3 gols de miopia igual eu, cara. Só pode. Os fatores vêm muito do fator psicológico. Porque o Adam, a partir do momento que ele vira o He-Man e tal, ele trabalha muito mais pra fazer o Adam ser o completo oposto do He-Man. Uhum. Então, se você observar bem o Adam, ele é medroso. Ele não aparece... Não. O Adam não é medroso, cara. Quem é medroso é o... Como é o nome do tigre? O Pacato Guerreiro. Pacato. Não, o Pacato, ele é cagão ao extremo. Isso. O Adam se faz de medroso. Isso, ele se faz. Entendeu? Então, eu tô dizendo o personagem Adam. Não, ele é medroso, ele não aparenta porte físico de combate, entendeu? Ah, mas é exatamente ele é igual. Ele é piadista, e o He-Man, ele é todo sério, ele fala grosso. Mas ele é um cara que pula na frente do perigo. Mas quando o Pacato vira o gato guerreiro também, filho, vai embora o medo. É. O Pacato cresce 3 vezes, né, velho? Que ele dá aquele zurrão. O Pacato, que é dublado aí pelo nosso querido Orlando Drummond, né, cara? Bem lembrado. Tá aí com seus 90 e tantos anos já. Caraca. Bem lembrado. Do Scooby-Doo também, né? Nosso famoso Seu Peru. Então, cara, o He-Man, olha, era legal. E como que a gente achava legal? Mas, né? Ah, era legal, pai. Né? Olhando... Cara, dá vontade de rir hoje, tão cara. Foi legal que foi um dos primeiros desenhos a gerar um spin-off direto, que foi She-Ra. Que foi She-Ra. A She-Ra, exatamente. A irmã gêmea dele. Exatamente. Isso, era muito legal. E é a mesma fórmula, né? Exatamente a mesma coisa. Um herói disfarçado com seu amigo ali que se transforma também, ou o inimigo também, praticamente a mesma coisa. Enfim. Inclusive, em vários episódios, rola umas tretinhas em que o esqueleto e o Hordak se juntam pra fazer alguma coisa. Crossover. Mas aí, uma dúvida minha aqui. Como é que é o nome da feiticeira? Da She-Ra? Como é que era o nome dela? Quando ela não tá transformada? Aurora. Aurora? É, Princesa Aurora. Tá. Ela é prima do... É irmã, ela é irmã do Adam. Irmã gêmea. E a She-Ra é irmã do He-Man? É, continua sendo irmã gêmea. Tá, mas... Não é bronzeada, é isso que você quer saber. Assim, Mas não, é assim, pra mim eu nunca parei pra pensar nisso. O He-Man é o Adam ou o He-Man é alguém... É o Adam. Sabe? É o Adam. É o Adam. Tanto que quando os dois estão juntos, em alguns episódios, que estão só os dois, ela como She-Ra e ele como He-Man, ela ainda chama ele de Adam. É verdade. Ou um não tá transformado e o outro tá, né? É só isso. Poderes, né? É. Só poderes. São só poderes. Exatamente. Só poderes, né? Eu achei que poderia se transformar em outra pessoa. Por isso que quando o He-Man transforma, ele fala, né? Que pelos poderes... Ele ganha a força. Vocês lembram quando... Vocês lembram quando passaram o He-Man na Globo? Vocês lembram? É. Não, eu tô perguntando porque... Quando? Foi 87? Nossa, cara. Foi 87? Sei lá, cara. Na década de 80, realmente. É, foi antes dos anos 90. É, eu lembro que eu assistia no programa da Xuxa. Você sabe por causa de que eu lembro disso? Minha mãe me contou... Ó, vou contar a história. Fala aí. Ah, sim, só tirando a dúvida aí da estreia. Ele estreou no Brasil em 84 no programa Nossa. Balão Mágico. Ei. Nossa! Porra, Balão Mágico ainda. Balão Mágico. Depois ele continuou sendo exibido no show da Xuxa. Puta merda, cara. E seguiu. E foi seguindo. Passou pela TV Colosso. Nossa. Eu sei que eu vi nessa época aí, 86, 86, 87, que eu vi. E eu tinha o quê? 87, eu tinha 3 anos de idade. Eu e Edu tem a mesma idade, nós somos de 84. Rapaz, eu lembro que eu tinha um bonequinho do esqueleto. Aí, cara, como a gente morava em Vitória, a gente morava no Mangue, acredite se quiser. A gente morava no... tinha... As casas eram feitas no alto e tinha as passarelas assim, né? Aí, cara, quando a maré baixava, era um lugar muito perigoso na época, os pessoal matavam os outros e jogavam na maré, maluco. Uia! Uia! Aí, olha, sério mesmo, aí eu como era um garoto juvenil ainda, 3 anos de idade, ainda um molequinho ainda, rapaz... Já tava pensando em matar alguém e jogar na maré. Não, olha, pera aí, olha só, eu achei uma caveira, um crânio de uma pessoa. Opa, cacete, só que já tava limpo, tava só o crânio, só, entendeu? E eu quando via o He-Man se transformar pelos poderes de Grace, eu via ele se transformando dentro da caveira. Aí o que que eu fazia? Eu botei um esqueleto lá dentro da caveira, não tem? E eu brincando dentro de casa. Caraca! Cara, eu brincando dentro de casa com aquilo. O Neilson achou o castelo de Grayskull. Rapaz, eu brincando com aquilo, mano. Aí minha mãe pegou, na hora que minha mãe reparou, menino, o que é isso aí? Aí saiu, rapaz. Aí veio o ML, achou o resto do corpo do cara, botou num negócio lá. Isso aí foi por causa que minha mãe me conta, não tem, porque eu não lembro, tinha 3 anos de idade. Claro, o castelo de Eu lembro do boneco. do bonequinho da caveira eu lembro, mas como que eu achei e peguei, eu não lembro não, cara. Caraca, hein? Tá que pariu, cara. Caraca, velho. Que sinistro. Pra você ver que o moleque não fazia. E era assim, na pura, como é que fala? Sem maldade inocente. Alguma, não tem? Inocente. Inocência, inocência, cara. Caraca. Meu Deus, Nilson teve seu próprio castelo de Grayskull. Aí por falar em castelo de Grayskull, agora eu vou dar uma de Zu, representando o Zu que não tá aqui. De novo, cara? De novo, cara. Finado. Porque essa aí, você é combinado, essa eu cara, tinha. Não, essa eu tinha, a coleção completa. Mas caraca, Edu, você tinha tudo esses brinquedos. Não, mas esse eu tinha a coleção completa. Eu tinha o castelo de Grayskull. Olha só. Que era grandá, era da altura de uma mesa de computador, mais ou menos. Eu sou rica! O Tim Blue! Eu sou rica! Aí ele era tipo um maletão, que você abria. Aí ele era todo montado por dentro, você podia fazer armadilha, fazer os negócios e coisa e tal. E eu babando e você guardava na TV os bonecos comercial. Lá dentro. E de boneco eu tinha o He-Man, o Mentor, a Tila, o Mandíbula, o Homem-Fera, o Aquático, a Maligna, o Esqueleto, o Gato Guerreiro, que eu não tinha a forma rica. Dele de pacato, o gato do Esqueleto, que eu não lembro mais o nome, e o Stratos, e o Ariete. Tinha o Ariete também. Nossa, até o Ariete. Hein, Edu, como é que era o nome do... Como é que era o nome do aquele... Da água? Inimigo, é o Aquático. Aquático. Eu gostava da como ele falava... Esqueleto, nós não vamos... ganhar do He-Man. Era o meu personagem preferido, inclusive. O He-Man apareceu... Parecia que tava... He-Man, corram! Parecia que tava se afogando. É... Mas assim, gente, depois o He-Man realmente foi um desenho que eu assisti muito, gostava demais, cara. Você gostava até da musiquinha? Estou chorando litros aqui, lembrando da musiquinha. Aquela do bem vence o mal, pra... Talvez a feiticeira quisesse que nós cantássemos a música. Bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. O som que sai daqui é muito forte, não posso cantar mais alto do que ele. Precisamos dar um jeito nisso. E ele achou a música, mas o som do instrumento é mais forte. Eu já sei, vocês dois cantem juntos. Talvez eu consiga soprando na outra extremidade do instrumento. Bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. As árvores estão voltando ao normal. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz. Harmonia é o segredo que traz alegria. Só se vence quando há harmonia. Harmonia e amor. Some a escuridão, relâmpago, trovão. O bem vence o mal, espanto temporal. Espanto temporal pra valer. O He-Man é tão famoso que tem até os memes lá aqui de... Aquele final que ele sai pegando, ele vai falar... Isso, ele dá dica pras crianças. É, né? Esses negócios aí, aí isso. O cara tem um monte de meme na internet zoando. Não, e umas que são vergonha alheia, né? Que é tipo, se algum adulto tocar em você onde você não, onde não deveria, fale para sua mãe. As drogas, você que usa drogas, as drogas não resolvem os problemas, só criam mais problemas. Meu Deus do céu, cara. Oh, pergunta desafio aí no estilo Team Blue. Alguém lembra, sem olhar, o nome do dragão que tinha no He-Man? Dragão, é, cara. Porque essa pergunta era pergunta desafio na faculdade que eu fazia, cara. Eu só lembro da... Não lembro, não. Vocês lembram que tinha um dragão que vivia num fosso, assim? Que, tipo, você tinha que viajar pra longe, ele vivia dentro de um fosso, assim, um dragão vermelho? É verdade, cara. Eu não lembro disso, cara. Ninguém lembra o nome desse dragão, cara. Pô, não é só Deus. Me vem dois dragões na cabeça. O Nicol Bolas do Magic e o Tiamat, Tiamat do Caverna do Dragão. O nome do dragão era Granamir, cara. Não lembro. Nem pelo é nome. Verdade. Com esse nome aí, podia ser até Lulu Lala, que ninguém ia... Ô, velho, é só você lembrar do Boromir, Faramir, Granamir. Saca? Pariu, puta que pariu. Fala que não dá pra fazer uma referência. A gente jogava essa pergunta como desafio na faculdade, cara. O tio amigo nosso falava assim pros calouros. Cara, beleza, você não precisa participar do troço, mas fala aí o nome do dragão do He-Man. Ninguém sabe. Eu lembro que eu gosto. Um desafio que não é tão difícil e pega muita gente. Qual que é o nome do pai do He-Man? Não vou lembrar também. Nossa senhora, cara. Ninguém vai lembrar o nome do rei? Pera aí. Rei. Randora. Randora. Aê! You win! E a história do He-Man é muito legal, agora, porque... Agora, antes de você aí, Tim Blue, rei Randor tinha um pai também, que era o vô do He-Man. Ah, pra puta que pariu, aí já que é demais, já. Vai, não, mas essa é pro Edu, vai lembrar, lembra aí. Vai, eu não sei a árvore, tem a voz inteira também, vamos aí. O rei é o rei Miro. Nossa senhora, cara, é demais, aí. Escorpião? Então o He-Man é descendente de Cavaleiro de Ouro? Ai, não. Enfim, sai, vai aí, Tim Blue. Por isso que ele fica fazendo aqueles discursos no final. Herdou do Miro. Cara, a história do He-Man é muito interessante, porque é o seguinte, o He-Handor, ele vive em Eternia, né? Pra quem não sabe, aquele mundo não é a Terra, é Eternia. E a mãe do He-Man, ela é terrestre, ela é da Terra. Ela foi parar em Eternia, não me pergunte como, se eu não me engano, foi um paraquedas, de alguma maneira, ela passou num portal, sei lá como é que foi parar lá. Tava numa nave espacial que deu defeito, aí ela atravessou um buraco de minhoca. Então, olha aí. E ela foi parar lá. Então, o He-Man é meio, né, mestiço. Talvez seja por isso que ele troca de pele lá. A teoria deu certo, Edu. No buraco de minhoca entrou. E He-Man tinha quadrinhos também, né? Cara, He-Man tinha quadrinhos no Brasil. Ah... Eu só sei, a única coisa que eu sei do He-Man é que ele foi criado pra vender boneco. Na verdade, é o contrário. Não, ele foi criado pra fazer boneco. A maioria dos desenhos era, né, cara? Ele existia, a franquia do He-Man era bonequinhos. Ah. O sucesso da venda dos bonequinhos, a Mattel encomendou o desenho do He-Man. Tem certeza? Eu acho que é o contrário. Ó, vou te mandar o site aqui, ó. Tá, tudo bem. Eu acho que começou começou com quadrinhos, Edu, ou não? Não, começou com os bonequinhos da Mattel. Com os bonecos? Com os bonecos. E daí depois... Aqui, ó, a origem do He-Man está nos brinquedos da Mattel nos anos 80. A Mattel era uma gigante mundial dos brinquedos. Ela tava... Aí a Mattel lá e coisa e tal, ela adaptou o... Na época, o Conan tava fazendo muito sucesso, principalmente por causa do filme do Schwarzenegger. Ah, okay. Teve um apelo com o público infantil muito grande. Aí o Dino De Laurentiis, que é um dos gigantes da Mattel, teve a ideia de criar uma saga de bonequinhos inspiradas no mundo do Conan. E como eles não conseguiram os direitos com a Marvel, que o Conan é um personagem da Marvel, como eles não conseguiram os direitos com a Marvel, ele criou o He-Man. E até pra ter um tom também menos violento do que o tom que o filme do Conan, o cenário do Conan tinha. Aí, como os brinquedos venderam muito, fizeram muito sucesso, a Mattel encomendou com a Filmation a série animada do He-Man e os Defensores do Universo. Não, o He-Man in the Masters of the Universe. Que agora você tá falando... Fala aí, Nils. O filme do He-Man é um lixo, né, cara? Puta que pariu. Nada, tinha que falar disso de novo, cara. Isso que eu ia falar, porque quando você falou Masters of the Universe, eu lembrei exatamente do filme, que é uma porcaria. Aí vocês podem ouvir lá o cast dos filmes pra ver. Cast número 10 aí, isso. No post. Master do lixão. Master do lixão, só se for. Mas o He-Man, ele de fato chegou a ter um longa animado. Que chama... acho que é O Natal de He-Man e She-Ra. Ou Uma Aventura de Natal. É um negócio assim. Caramba. É bem legal o negócio. É um terrestre, um humano terrestre. Tá passando por um problema lá na época do Natal e tudo mais. Aí eu não lembro o que acontece, que ele vai parar em Eternia, na época do Natal. E ninguém em Eternia sabe do Natal, não sabe nada. Não existe a tradição do Natal. E é esse menino que ensina pro pessoal lá em Eternia sobre o Natal. Aí o Esqueleto e o Hordak se juntam pra tentar pegar esse menino. E o He-Man e a She-Ra salvam ele, coisa e tal e tudo. E salvam, tipo assim, salvam o Natal. Saca? Junto com ele, salva o Natal também. Que não faz muito sentido, né? Porque o Natal nenhum. Sentido zero. Mas o principal motivo do filme não fazer sucesso, o principal motivo pra mim dele ser tão ruim é que não tinha o corpo, né, cara? Na verdade, eu ia puxar esse assunto também, mas já que você puxou, a gente não falou do corpo e nem da feiticeira, né, também. O corpo, pra mim, era o personagem mais legal que tinha no He-Man, cara. Ele fazendo aqueles feitiços, né, dele lá. Ele era engraçado, né, cara? Nunca dava certo os feitiços dele. Ele era engraçado e era diferente, né, cara? Ele não era humano, ele não era um bicho, ele era muito diferente, né? Parecia um fantasma, né, cara? Pois é. E a feiticeira, quem era afinal? Também. A feiticeira, cara, a feiticeira é bacana. A feiticeira, ninguém sabe quem ela é de fato, saca? Só se sabe que ela é uma entidade antiga de Eternia. O desenho deixa claro em alguns momentos, em alguns episódios, fica claro que ela é a mãe da Tila. Olha só, a mãe da Tila. A mãe da Tila. Eu lembro disso também. Eu lembro, agora tu falou, lembrei, cara, é mesmo, cara. Mas ela é muito mais nova que o mentor. Ô, mentor, mas, hein? Mas o que acontece? Ô, mentor, nem pedófilo. O Duncan. Não, o que acontece? O que acontece? Quando a feiticeira, quando o mentor conheceu a feiticeira, ela já era a feiticeira. Ela é imortal, então. Ela é imortal, ela não envelhece. Ah, por então ela pega todos os corpinhos. Por isso que ela não pode criar a Tila, saca? Entendi. E aí tem legal. Vários momentos que ela fica observando a Tila, né, e tudo mais. Sim, Vários episódios ela fala que ela tá cuidando da filha dela de longe e coisa e tal. Tem um episódio que eu me lembro que a feiticeira e o mentor conversam sobre a Tila. É o episódio que fica de fato, sim, fica nítido que a feiticeira é a mãe da Tila. Que é quando ela até pede, fala pro mentor, que não é hora de falar nada com ela ainda. Que quando chegar o momento, ela mesma fala. Olha só, que coisa, né, cara? Muito massa. Legal. E o He-Man teve um reboot também, né? Que contou a história até bem mais detalhada lá, bem antes do início do desenho, né? Do antigo desenho, né? Um reboot de qualidade, tão bom quanto do Thundercats, cara. Muito bom, realmente. Esse reboot eu não vi, cara. Eu também não vi. Busquem pra ver, que é muito bom, cara. Mas antes, inclusive, mostra lá a origem do esqueleto também, cara, hein? Sim, mas antes do reboot, o He-Man ganhou também um outro desenho, uma outra série de desenho. Ah, é? Isso eu não conhecia. Era um... Deixa eu ver se eu acho o nome da versão aqui. Não é o New Adventures of He-Man? É, esse mesmo. Ah. As Novas Aventuras de He-Man. Uhum. Esse é um desenho que não fez muito sucesso, porque qual que era a ideia do desenho? Eles pegaram o He-Man, tiraram ele de Eternia, colocaram ele num outro planeta, chama Planeta Primus. E o desenho todo se passa, tipo, nessa coisa intergaláctica, sabe? O esqueleto é todo vilão intergaláctico, tipo Darth Vader, assim. Os outros personagens foram todos adaptados pra esse cenário em Primus. Só o He-Man que veio de Eternia. Os outros personagens todos são habitantes de Primus. Então você tem o Mentor, o Stratos, tem a galera toda, só que reimaginados, saca? É como se o He-Man mesmo, do original, só tem o He-Man. E que também é muito diferente do original. Perfeito. Nossa. Então tá. Então, pessoal, procurem aí o reboot do He-Man pra ver, porque não aconselho a ver o antigo He-Man aí, porque é muito antigo, então, né, pode criar... Ele quer falar que He-Man é muito antigo e assistiu Spectrum Man, seu dinossauro. Mas eu também disse pra não assistir Spectrum Man. Então vamos deixar assim, né? Vamos manter na memória. Assista uns novos aí, que também é legal, né? Mas enfim. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal. O seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Então, tinha gente aqui, cada um escolheu um desenho muito legal pra falar. E agora, em conjunto, nós vamos, os quatro, falar de um desenho que os quatro gostavam bastante aqui. E o desenho que a gente escolheu não poderia ser outro a não ser nossa querida Caverna do Dragão. Isso aí. Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa, que legal! Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos. O bárbaro, mágicas. Cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Então, pessoal, qual é as impressões que vocês tinham de Caverna do Dragão na época, pra quem não conhecia o jogo e nem... Era só o jogo, né? É, o tipo, na verdade, Dungeons and Dragons... Jogo de RPG, RPG mesmo, né? É um RPG de mesa, isso, RPG de mesa. É de mesa, tudo mais. No... Eu não sabia, né? Fiquei sabendo recentemente que existia isso. No Brasil teve uma adaptação do RPG de mesa também, que eles fizeram como um jogo de tabuleiro, assim, meio tabuleiro, meio RPG também. Ah, legal. É. Mas o desenho era sensacional, que era mais ou menos que nem o Thundercats, que cada personagem tinha sua habilidade ali, né? Como é que eles foram parar? Qual é o nome daquele mundo? Não, na verdade, não tem um... É, na verdade, eles na versão brasileira, eles chamam apenas de Os Reinos. É, mas ele seria... O Reino, é. Mas ele seria inspirado num dos primeiros cenários de Dungeons & Dragons, que seria Forgotten Realms. Ah, que seriam os Reinos Esquecidos. Então, o que aconteceu é que esses jovens, né, alguns eram parentes, né, tinha como é que era o nome? Só a Sheila e o Bob que eram parentes, eram irmãos. A Sheila e o Bob eram irmãos, aí tinha o Hector, que era o loirinho. Você tinha... Você tinha o Eric, que era o loirinho. O Eric? Nossa, eu falei Hector. É. Hector. Aí você tinha ali os personagens e as classes do jogo que você podia jogar. Então você tinha o Eric, que era um Ranger, né? Que é não, na verdade o Eric era o cavaleiro, Edu. Oh, é isso mesmo, é o Hank, perdão. Isso, o Hank é que é o arqueiro. Você tinha o Hank, não, ele era um Ranger, que isso. Na versão brasileira eles traduziram como Guardião. O Mestre dos Magos chama ele de Guardião. O Edu, quem não joga RPG não vai entender, é arqueiro, pronto, acabou. Ô, vagabundo. Tá certo. Hoje em dia todo mundo sabe o que que é. Porra nenhuma. É, então você tinha o Hank, você tinha a Sheila, que era uma ladina, né, uma ladra. A ladra, né, isso. Isso. Você tinha a Diana, que era uma amazona, né, a acrobata. Você tinha o Bob, que era um bárbaro. Ou um anão, por assim dizer, né. Na verdade ele era um bárbaro mesmo. Era bárbaro. Como ele era pequenininho, fazia às vezes de anão, mas ele era um bárbaro. Ele parecia o carinha do Golden Axe lá, cara. É, justamente. Thunderhead? Isso. Cara do machado. E você tinha o Presto, que era o mago. O mago. E o Eric, que era um cavaleiro. Exatamente. Isso mesmo. Cavaleiro sem espada, que nunca vi isso. Que eu ia falar agora, só tem escudo. Mas tudo bem, né? Mas também medroso do jeito que ele era, ele não ia nem saber o que fazer com a espada. Tá uma espada aqui, eu não sei o que fazer com isso, eu ia deixar cair e tudo bem. E aí eles foram parar no mundo dos reinos, né, ou do reino, né, foram parar naquele mundo que eles estavam num parque de diversões e do nada aparece, né, o nosso famoso buraco de minhoca aí. Não, né? Ele estava na montanha-russa. Sim, no parque de diversões, na montanha-russa, exatamente. E o nome da montanha-russa era Dungeons & Dragons. Isso, eu ia falar isso agora. Puta merda, já se adiantou, então tá bom. Aí, e era muito legal. A abertura original mostra eles no parque de diversões, eles entram no brinquedo. É, tal. Na abertura original que ninguém vê, né? Porque a Globo era famosa na época por não passar nenhuma abertura de nada que eles passavam na TV. Sim. Era muito... Ah, aí, nessa abertura, o dublador original, quando eles entram no buraco e tal, que vai aparecer aquela logo, que no Brasil só falava, né, Caverna do Dragão, uh-huh. Ele falava, vocês estão entrando no mundo de Dungeons & Dragons, saca? Isso. Uhum. Aí dava, você entendia que, pô, a galera foi transportada lá pro mundo do jogo. Isso. Saca? É como se eles estivessem dentro do jogo. Exatamente. E eu não vou perguntar pra ninguém aqui quem é o personagem principal, porque se alguém disser aqui pra mim que não era o Vingador, eu acho que a pessoa tem que apanhar. Ou eu tô errado. Ele é um dos personagens. Ele é o antagonista da série. Não, mas eu tô dizendo favorito. Ah, cara, o meu favorito era o Presto. Vai tomar banho. Presto. Caralho, você gostava do Presto? O Presto. Era o Presto. Todo errado, velho. Todo errado. O Presto, pra mim, não prestava. Mas ele era... mas ele era divertido, cara. Que eu me identificava muito com ele, sabe? Porque eu era daquele jeito ali, todo destabanado e ele tal. Ele fazia esse sarabadinho, sarabadã, que me traz uma maçã. Aí vinha um telefone. me traz uma maçã, referência aqui, mas cara tremeu. É porque o Presto, ele é o personagem onde a máxima da magia dentro do D&D funciona muito legal. Que a máxima da magia é cuidado com o que você deseja. O chapéu dele é um... Cara, é o artefato mágico mais absurdo que tem no desenho. Que ele é capaz de realizar praticamente, virtualmente, qualquer desejo que ele conseguir imaginar, concentrado, focado, certinho. Tinha vez que dava certo, né? Que ele estava fugindo do Vingador. Aí virava uma corda, eles atravessavam um lugar que não tinha terra. Aí ele justamente vazava na... Então, já tinha a ver. O problema, né, dele era o quê? Ele era muito inseguro. Então ele só sabia que ele era capaz de tirar a solução do chapéu. Só que ele não tinha segurança o suficiente em si pra elaborar o que ele queria fazer. Então ele falava, não sei o que, ele contava com a sorte. Só que o chapéu também lia, tipo, é de acordo com a vontade dele. Então, subconscientemente, ele já tinha uma ideia do que... Ele era inteligente. Então ele tinha uma ideia de um plano de fuga que era o que o chapéu fazia, saca? Só que às vezes embolava com o medo que ele tava passando com as coisas. Então, eu preciso de uma arma e pá, vem uma arma, uma bomba, saca? Pô, preciso mas de uma... o meu bem, favorito... Meu favorito era o Vingador, cara. Além, né, de novo, mais uma vez, vou mencionar aqui o nosso querido Orlando Drummond, que era o dublador do Vingador também. Cara, é sinistro, né, velho? O Vingador é muito bacana, realmente. Isso. Fala aí, Nils, qual é o teu favorito, Nils? Era o Eric, cara. Eu gostava do Eric, velho. Ah, beleza. E teu, Ricardo? Cara, eu gostava do Tiamat, cara. Tiamat. Tava esperando alguém falar isso. Tiamat. Eu achava muito massa, cara. Você não apelou, não, nem um pouco, né? Agora, uma categoria nova aqui, gente. Cara, só uma curiosidade rapidinho, que quem não jogou o jogo não manja. No desenho, é o Tiamat. Ele é um dragão. Uhum. No jogo de RPG, no cenário de Dungeons & Dragons, é a Tiamat. É porque é uma deusa dragão, né? Não é isso? Isso, ela é a deusa rainha dos dragões. Isso eu lembro da época do jogo, cara. Transformaram o dragão em gilete, então. Gilete. Pelo contrário, transformaram a dragoa em dragão. Em B10. Dragão B10. Isso continua sendo gilete. Corta pros dois lados. Um dragão, né, velho? Gente, uma nova categoria aqui que eu vou botar. Eu quero saber de vocês aqui. Quem é o mais filha da puta do desenho? O Mestre dos Magos ou a Uni? Rapaz, eu acho a Uni. A Uni atrapalha muito a vida deles, cara. Não, eu sem acho falar, a Uni. Sem falar que por ela, várias vezes, eles não voltaram, né? Eles tinham que ir embora. Ah, não, deixa a Uni. Pô, dava uma bicuda naquilo. Vai pra puta que pariu. O Mestre dos Magos ajuda os caras, saca? Teve aquele episódio lá que eles tinham que ir lá na caverna recarregar as armas, que o Mestre dos Magos vai e teletransporta eles. Ah, eu lembro isso. Na sombra, né? Tipo na sombra, né? Isso. O Mestre dos Magos ainda faz alguma coisinha pra ajudar. Agora a Uni nunca fez porra nenhuma de útil. Já ajudou. Quando? Teve episódios que ela usou o poder do chifre lá que eles tinham. Não, velho, teve um episódio que eles encontram lá o Vale dos Unicórnios, aí ela aprende a usar o teleporte. Só usa nesse episódio. Pois é, pra te ver. Mas mesmo assim, ela vai lá e fode os caras iam embora, velho. Eles tinham aberto o portal e iam embora. E a Uni, eu vou me fuder aqui, me salva. Aí o Bob volta e volta. Não, vou me fuder, me salva, não é. E os... Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal. O seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Então, gente, vamos entrar aqui agora na parte das teorias. Eu quero que vocês me falem rapidamente, cada um, qual a teoria que vocês têm a respeito de como deveria terminar a Caverna do Dragão, que todo mundo sabe que o último episódio nunca foi lançado oficialmente, né, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Nunca foi gravado. Ele não foi gravado, mas ele tá escrito e eu li e eles fizeram tipo um esboço dos desenhos. Sim. E eu acho que você leu também, né, Edu? Eu concordo com aquele último episódio, cara. É do jeito que eu pensaria também o final. Muito bom, cara. Eu achei muito bom. Uma das teorias mais famosas durante os anos aí que rolou é que eles teriam morrido na Montanha-Russa. Mas né? Isso era coisa de crentelho, né? Você tá ligado? Sim, pois é. Crentelho? É. E outra coisa, esse roteiro que vocês leram aí, logo depois que saiu, que todo mundo falou que era oficial, coisa e tal, teve uma mentida de que não era oficial, viu? Não, mas é oficial sim, cara. Logo depois foi desmentido. Se vocês procurarem, vocês não, acham aí. Não, não, não. Foi escrito pelo cara que fazia o desenho, pô. E a história... Sim, pois é, mas logo depois foi desmentido. Vamos dar uma pesquisada. Antes dele morrer, eu pesquisei isso aí tem tempo. É. Não tem tanto tempo. Eu achei foda do Vingador ser filho do... Olha só. Mestre Magno, mas eu não concordei com ter passado tudo verdade, aquilo. A informação que eu tenho é que 3 finais foram escritos. Mas só um deles foi eventualmente idealizado lá com as cenas e tudo mais, né? Mas eu lembro que 3 finais foram escritos na época. Esse final que eu tô falando, ele inclusive tem no DVD, no box de DVD que eu baixei de, no Torrentão do Mal, e tem lá, ó, essa Torrentão do Mal. É, tem lá essa história, não tem, que eu li e ainda tem as fotinhas dentro do DVD, cara. Achei aqui, Tim Blue. Tô mandando pra você aí, ó. O que que acontece? O conto final foi escrito, é o Requiem. Ele foi feito em maio de 1985. Foi escrito pelo Michael Reeves, que é um dos 12 roteiristas responsáveis pelo desenho animado. E ele, inclusive, é o escritor dos 7 episódios mais sombrios que a série teve. O problema, o que que acontece? Esse roteiro vazou. Isso. E muita gente, muitos sites, pegaram o roteiro original do Reeves, fizeram algumas modificações, colocaram um tom um pouco mais sombrio e colocaram na internet como se fosse o conto original Requiem, saca? Uhum. Então existem muitos finais verdadeiros, muitas dessas histórias aí divulgadas como os finais verdadeiros que de fato não são, saca? Eu te mandei um link aí, ó, que tem, que é inclusive saiu pela Marvel Comics nos Estados Unidos. O quadrinho, saca? Do conto Requiem. Isso aí eu até vou procurar aqui pra ver se é verdade mesmo de ter saído pela Marvel. Esse desenho aqui foi um brasileiro que fez, não foi? Sim. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o final. O final mesmo, né? Não lá o mistério lá do filho do Vingador ser filho do Mestre dos Magos e tal. Vamos aceitar que esse realmente seja o verdadeiro final da Caverna do Dragão ali. A minha contestação é sobre a escolha deles no final lá. O Mestre dos Magos diz assim: vocês podem voltar, ele abriu o portal ali, né? Vocês podem voltar ou vocês podem ficar porque muitas coisas ainda tem para ser feitas aqui. E termina com eles ali parados, ele pensando. Ele deixa a história em aberto. Pra exatamente. Para a própria pessoa pensar, falar bem assim, ou eles foram embora, ou eles ficaram para ajudar no mais exatamente. Ainda. Exatamente. E o que eu quero comentar sobre isso é o seguinte. Puta que pariu. Os caras passaram todos esses episódios querendo voltar pra casa, até o penúltimo episódio, eles queriam voltar pra casa, e aí na hora que eles têm a possibilidade de voltar pra casa, quem é que acha que eles vão querer ficar? Eu acho que eles iam embora, cara. É óbvio, ficar, não. Pra mim não tem dúvida, cara. Não teve um episódio que eles dissessem assim, não, quem sabe a gente não fica aqui pra sempre e vamos cair o caso contigo, o caso com ela ali. Na verdade, se eu não me engano, tinha episódios que eles hesitavam em voltar, não tinha? Não, em hesitar em voltar, não. Eles não voltavam porque alguma coisa sempre acontecia que eles não poderiam voltar. Sempre acontecia alguma coisa pra intervir pra eles irem Teve embora. Episódios que eles chegaram a passar pro outro lado do portal, cara. Eu lembro disso, mas eles voltavam porque acontecia alguma outra coisa. Porque exatamente, tinha alguma outra mas exemplo, nunca de hesitar assim, ah não, vamos ficar aqui. Eles estavam até o último episódio querendo voltar. E aí não. E aí chega na hora, eles terminou fizeram a porra toda e eu vou dizer, não, eu não vou, eu vou ficar aqui. Mas cara, é óbvio pra mim que eles iam embora. Eles fizeram isso aí muito provavelmente pra dar chance de fazer alguma continuação, né? Eu ia fazer bem assim, ó. Você pra mim é problema seu, tchau. Ah, mas tem a Uni, cala a boca, fica aí. Mas eu não sei, eu acho que eles fizeram esse final aí mais pra, do tipo, dar chance pra uma eventual continuação, entendeu? Que nunca teve, né? Que nunca teve, mas hoje quem que detém os direitos da série? Deve ter alguém que detém os direitos, né? Na verdade, eles deixaram em aberto a história, né, pra tentar fazer alguma coisa, mas até hoje... Ó, na verdade é que, ó, as questões de direitos eram da Saban antes, depois ela passou pra Fox e agora ela tá com a Disney. Meu Deus Nossa do céu, hein, velho? Senhora. Caramba. Então, teoricamente, quem tem os direitos é a Disney. Ah, a Disney vai mexer com isso, né? Não sei, né, cara? A Disney tá numa fase agora que ela tá fazendo um monte de desenhos novos. Não sei se vocês têm visto, mas tem saído muito desenho novo da Disney. Que, sinceramente, eu nem sei se são bons ou não, mas eu vi alguns desses dias de manhã, acho que no SBT, e eu vi muito desenho novo. Então, eu não sei se alguém lá dentro da Disney tá falando assim, ó. O negócio produção, quando fala produção, Disney produção. É que tem que entender que dentro da Disney tem várias subdivisões, saca? Quando se fala é parte da Disney, quer dizer que a Disney como um todo tá dando total suporte para distribuição, marketing e logística. Mas os estúdios e coisa e tal continuam independentes dentro desse do complexo Disney, saca? Você continua tendo a LucasArts, que é da Disney agora, você continua tendo o Marvel Studios, que é da Disney. Uhum. Então você tem ali os responsáveis pelo material da marca Disney, né? O Rei Leão, Toy Story, coisa e tal. Mas você também tem os estúdios à parte. Então, esses estúdios que a Disney comprou, ela comprou justamente para que esse material que o estúdio tem, ela que possa fazer a distribuição, o marketing, coisa e tal, e começar a lucrar com isso, entendeu? Então, cara, é possível que apareça por aí sim, viu? A chance disso acontecer é muito alta. Uma coisa... Alguém tem mais alguma coisinha então, pra falar? Então, uma coisa que a gente não falou, cara, é que também o desenho era feito por japoneses, né, cara? A animação era feita por japoneses. Ah, era? Isso aí eu não sabia. Eu também não sabia. Então, é feito por japoneses o desenho. Olha só. Eu não sei. Eu é assim, junto com o americano, não é só japonês, não tem? É os traços misturados do americano com os japoneses. Por isso que tem aquele traço bem marcante mesmo, né, cara? Inclusive, eu acho, na minha opinião, ele é o único desenho que não envelheceu nem um dia. Você assiste ele hoje, você fala, caraca, que desenho foda, velho. Mais ou menos isso. Não, cara. Pra mim, não, cara. Eu tô vendo informação aqui mais atualizada da primeira e parece que a Disney, de alguma forma, vendeu ou repassou os direitos pra uma tal de Mill Creek Entertainment. Então, essa Mill Creek Entertainment não é da Disney, mas por alguma causa, motivo, razão ou circunstância, eles passaram direito pra essa Mill Creek. Pode ter sido um acordo comercial. Pode ter sido. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Certo, pessoal, então a gente já terminou aqui a nossa saga de desenhos aí de antigamente. Eu acho que foi só épicos, né? Muitos. Vocês vão reclamar, vão chorar, vão bater o pé, vão dar dislike aí nos vídeos do Neilson. Rapaz, não é... Galera, vocês têm que saber uma coisa. Não dá pra falar de um monte de desenho num cast só. A gente vai fazer outros, entendeu? A gente vamos tá fazendo outro, esse fazer pra fazer outros. Segunda parte, terceira parte, quarta parte. Porque tem muito desenho pra falar. Então, o que, que vocês têm que fazer? Manda lá nos comentários e nos e-mails e fala quais desenhos que não foram comentados e que merecem aparecer por aí. Boa, Edu. Vai deixar anotado. Tá, entendeu? Isso. O pessoal que comenta em outros sites aí, em outros locais aí, vamos... Por favor, deem prioridade para comentar no site ali, que todo mundo acompanha, né? Porque alguns não têm redes sociais, alguns não podem acessar, enfim. E o site é um local onde todo mundo consegue ver. Então, deixa a mensagem pessoal... lá no site, né, cara? Isso, o pessoal puder comentar lá primeiramente no site, beleza. Se não tiver como, então comente onde achar melhor aí. Eu queria agradecer vocês aí essa noite. Vamos começar aqui as despedidas, então. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, meu caro. Agradeço ter gravado esse cast maravilhoso, chorei de emoção lembrando aqui das coisas da infância. Eu acho que não vai ser só tu que vai ficar chorando hoje, né? Não é, cara? Tem até aquela música e eu chorei! Meu Deus! Tem alguém lá no Nordeste agora chorando. Chorando! aí, ó. Então tá, e Ricardo? Pô, obrigado aí de novo, foi muito divertido. Essa nostalgia dá pesada, tenho certeza que muita gente aí vai se emocionar e vai ter boas lembranças dos desenhos que a gente escolheu, né? E graças a Jaga a gente conseguiu falar aí de todos eles. Pô, Jaga é aquele reggae. Jaga! Meu Deus do céu. Agora ele foi longe. Minha nossa senhora. Neilson, fala aí, Neilson. Então, muito obrigado, Neilson, por ter conseguido lenha suficiente na tua internet. Nada, cara. É sempre bom falar de desenhos nostálgicos da nossa época, que a gente era um garoto juvenil, né? Então, sempre aí. Valeu, galera. Até o próximo cast. Certo, pessoal. Muito obrigado aí para todos vocês aí que nos ouviram aí no seu trabalho, em casa, no seu treino, na academia, enfim, no ônibus, no trem, né, no metrô. O trem eu acho difícil, né, mas tudo bem. Ou na praia, que nem o Spider, né? Pô, na nebulosa de Orion, qualquer lugar. Meu Deus do céu, cara. Porra! Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem aí agora com os e-mails, leitura de e-mails e comentários. Esperamos que tenha algo a mais, né? Vai saber, né? Então, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Tchau! O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com poder da Terra. Da América do Norte, Willa, com poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Vai, planeta! O poder é de vocês! E-mails e comentários. Fala, pessoal, boa noite ou bom dia, né? Ou boa tarde, né, Spider? É, a gente nunca sabe, né? Nunca sabemos, né? Não sei se hoje, amanhã, sabe Deus, se no futuro, enfim. Sabe lá. Bom, estamos aqui, né, para ler mais uns recadinhos, né? Na verdade, só alguns comentários, porque ninguém, acreditem se quiser, o Vitor Urubatan não mandou e-mail pra gente. O que é impressionível. Impressionível é boa. E aí, Spider, tudo bom, cara? Tudo certo, meu cara. E você? Tranquilo. Bom, gente, então vamos começar aqui rapidamente a nossa leitura de recados, né? O cast não ficou tão enorme, mas ficou grandinho, então é isso aí. Eu queria ler aqui, primeiramente, um comentário sobre o MachineCast 10, sobre os filmes aqui, né? Um ouvinte novo, querido ouvinte novo aqui, é o Tairo Necas, lá do Alvanista. Ele comentou o seguinte: muito bom cast, fazia tempo que não ouvia algo do tipo e curti muito. Foi a primeira vez que ouvi o trabalho de vocês e fiquei com vontade de acompanhar. Dei tantas risadas, preciso ver os filmes citados. É, na verdade, tu precisa ver só 4, né? É, você precisa não ver os outros 4, é verdade? Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Tyler. Espero que tu esteja ouvindo esse podcast, né, e essa leitura de e-mail, e veja os outros, faça uma breve maratona aí, né, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui se tem um comentário do meu querido, deixa eu ver aqui, acho que o Zupão comentou sobre RTS, ele não gosta muito de RTS, né, mas ele comentou que curtiu o cast. Ah. O Spider, eu queria comentar contigo o seguinte, cara, tem gente que tem alguns jogos ou alguns assuntos que a pessoa não curte, mas ela escuta porque sabe que vai rir. Ele já sabe que a zoeira vai fazer parte, né, cara? Não importa o assunto, né? Só pra te ter uma ideia, o próprio Nilson escutou o de RTS. Olha aí, hein? Mas também se ele não escutasse, né, cara? Era menos um X lá, né? Pois é. Então tá, Spider, vamos ler aí os comentários do site. Lê aí. Massa. Temos um aqui do nosso querido TD Signos, né? Bicho! E é um bicho bem grande, né? Na verdade, tu substituiu ele, né? Tu botou muito I. É, o bicho. Botou muito O. Boa, tá certo. É um bicho. Ele já tá espantando o bicho nessa, isso, entendeu? Dark Colonia Top. Valeu, Edu, pela lembrança desse jogo. Tem até hoje CD e o Septera Core também, show de bola. Adorava perder quando jogava com ET, só pra ver a cara do ET sendo estourada no vídeo final. Age of Mythology sempre foi top, mas essas coisas de deuses e monstros sempre foi jogado pra segundo plano pra mim. Preferia jogar a história real, como Age of Empires e Rise of Nations. Mas adorava usar os elefantes e os ciclopes, além de utilizar as malícias para cair os monstros do céu. KKK. Warcraft tem uma lembrança muito boa. Meu PC era o pior do grupo de amigos e jogava em rede com Hamash. Usávamos um mapa chamado Hero Siege e sempre que chegávamos na parte de Ultimate Wave, meu jogo travava e caía. Caraca, que foda. Consequentemente, meus amigos ficavam em desvantagem, se desesperavam e me xingavam pelo Skype. E eu nunca sabia como era Ultimate Wave até um dia eu ter um PC melhor e jogar novamente até ver como era Ultimate Wave. Foi uma emoção conhecer depois de 3 anos de curiosidade. KKK. Pô, que tenso, cara. Que sensação ruim, cara. Que, merda. Que triste, cara. Que triste. Para o final do Neilson, só desejo um... Aí, Dan. Que bacana. Massa, TD Signos. Sempre participando aí com a gente. Obrigado pelo comentário, cara. Pô, o TD Signos tem jeito que jogou bastante RTS, hein? Tem, cara, tem. E tu vê, eu fui... Quando o Eduardo falou do Dark Colony, eu nem dei muita bola, porque não conhecia, né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas dos jogos que a gente falou... O Dark Colony aí tá dominando. Pois é, cara. O que me surpreendeu também. É, pois é, tu vê. Ah, bacana. Bom, ele não mandou e-mail, mas, como sempre, ele comentou no site. Então vamos ler aqui o comentário do nosso querido colega e amigo aí, Vitor Urubatã. Ó, já consegui falar o Urubatã direto, cara. Olha aí que beleza. Vamos lá, então. Então vamos lá. Então... Bom, pode ler, pode ler. Vai ler também? Ah, pode ler, lê aí. Não, lê aí, se tu lê. Quer ler, eu deixo tu ler. Não, pode ler, lê aí. Bom, como não sou um verdadeiro fã de RTS, aí mais um aí, ó. Mas gostaria de deixar as minhas considerações a respeito do Dark Colony. Olha só. Foi um dos primeiros jogos de estratégia que joguei. Na verdade, foi o segundo. Antes dele, foi o Red Alert do Play 1. Cara, esse jogo era muito foda. Red Alert é foda. Era muito foda. Chegou a jogar Spider esse? Eu joguei um pouco, cara, mas eu achava ele muito massa. Muito bem feito, assim. Ele era 2 CDs. Um tu jogava com os americanos e o outro tu jogava com os soviéticos. Putz. Era muito foda, era muito bom. Eram CDs pretos, olha só. Pô, massa, era hein? Era preto, cara. A mídia do CD era preto. Muito bom. É. Eu lembro que nesse jogo tinha umas cutscenes que aconteciam durante a campanha. Acho que nem todos os filminhos eram da campanha em si, pois não me recordo direito da história do jogo. Eduardo acabou por me explicar no cast, né? Mas um dos vídeos que me recordo como se fosse ontem, aliás, mas um dos vídeos que me recordo como se fosse ontem era de 2 soldados humanos olhando para um alienígena todo destruído e se arrastando no chão. Que eu me lembre, a criatura estava cortada no meio, rastejando apenas com o torso e os braços. Caraca! além da parte da cabeça estourada, algo meio gore. Puta que pariu. Então ambos fazem uma aposta para ver quantos metros eu mesmo conseguia se arrastar. Caralho! Pelo amor de Deus, cara. Caralho! Aí termina que do nada um dos humanos atira com uma metralhadora terminando de executar o ET. E em seguida fala, eu ganhei a aposta. Puta que pariu. Eu, moleque, vendo aquilo, achei mega bizarro. Então, desde muito novo, já tinha essa visão de que os humanos são os master da crueldade. Eram sinistros os vídeos. Pois é, parece que eram mesmo, hein? Pois é. Talvez hoje os vídeos sejam um pouco datados. É, realmente. É. Mas a ideia é interessante. Devia ser bizarro mesmo na época. Pois é, tu vê, né, naquela época. Certo, Vitor, muito obrigado aí pelo teu comentário, cara. Então tá, Spider, eu acho que é isso aí, né? É, esse foi um drops comentários, né, cara? A gente recebeu poucos nesse aí, mas... Mas tá bom. Mas espero que o pessoal tenha gostado aí, espero que o pessoal tenha gostado também desse cast que eles ouviram aí dos desenhos, né? E logo aí que esperem outros, né? É isso aí. Muitos outros vão vir, a gente tem vários tópicos, pautas em andamento aí, né? Então, conteúdo é que não vai faltar. Certo. Então tá, Spider, muito obrigado aí pelo teu tempo aí. Imagine, obrigado você pelo convite, né? Aí, só para o pessoal saber, o que a gente estava fazendo até 5 minutos atrás, Spider? Então, a gente estava jogando um joguinho aí, né, um Lord of the Rings Battle for Middle-Earth.